amigos, eu sou o radialista Chico Costa, apresentador do Assembleia Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, 8 da noite, e narrador esportivo aqui da FM Assembleia. Quero desejar boas festas. Olá, ouvintes da Rádio Assembleia FM, eu sou Jéssica Sueli, desejo a todos um feliz Natal e um próspero ano novo, abençoado com muita paz, saúde e muitas realizações. Horas. A boa música você ouve na FM Assembleia. Sai, sai. Eu não lhe quero nunca mais. Sai, sai. Eu não lhe quero nunca mais. Se você pensa que agora me esqueci, está enganado. Se ainda penso que preciso de você, está errado. Nunca mais eu posso ver você. Dizer pra mim que você vive muito bem sem mim. Eu não esqueço o que você me fez. Se um dia você me encontrar, faça de conta que jamais me viu. Eu sei que se você voltar, mais uma vez vai me fazer chorar. Não quero mais. Eu não lhe quero nunca mais. Sai, sai. Eu não lhe quero nunca mais. Se você pensa que já é dono de mim, está errado. Se você quer, ha! Está enganado. Nunca mais eu quero ver você olhar pra mim, dizendo ter até raiva de mim. Eu não esqueço o que você me fez. Se um dia você me encontrar, faça de conta que jamais me viu. Eu sei que se você voltar, mais uma vez vai me fazer chorar. Não quero mais. Eu não lhe quero nunca mais. Não, eu não lhe quero nunca mais. Mulher,